David Oistrakh. Sempre pontos mais altos para alcançar. Um programa de Yasmin Alves. David Fyodorovich Oistrakh foi um violinista, violista e maestro russo durante o período soviético, admirado pela sua impecável técnica, musicalidade profunda e versatilidade. Nasceu em 1908 em Odessa, na altura região administrativa de Kherson, Império Russo, atualmente Ucrânia, numa família judia. O pai era um pobre guarda-livros e violinista amador. A sua mãe cantava no coro da ópera de Odessa. Não havia muitas carreiras abertas para judeus na Rússia. A música era uma das poucas vias de escape disponíveis. Aos 5 anos, o jovem começou a estudar violino e viola de arco com Piotr Stoliarsky. Nas aulas com Stoliarsky, tornou-se muito amigo de Josif Brodsky, Nathan Milstein e outros grandes violinistas com quem colaborou numerosas vezes ao longo da sua vida. Com 6 anos de idade, fez o seu concerto de estreia. Entrou no Conservatório de Odessa, em 1923, e nele estudou até à sua graduação, em 1926. Nele também estudou harmonia com o compositor Mykola Vilinsky. Na sua prova final, interpretou a Chaconne da partita em ré menor para violino solo de Johann Sebastian Bach, a sonata Il Trillo del Diavolo, de Giuseppe Tartini, a sonata para viola, de Anton Rubinstein, e o concerto para violino número 1, em ré maior, de Sergei Prokofiev. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Durante a década de 1920, consolidou a sua carreira como solista, apresentando-se em várias cidades da União Soviética e começando a atrair a atenção internacional. Sustentou a família como violinista errante, em vilas e cidades de Leningrado à Sibéria. Em 1927, foi solista em Kiev, com o concerto para violino em Lá menor, de Alexandre Glazunov, garantindo-lhe um convite para tocar no ano seguinte o concerto para violino e orquestra em Ré maior, de Piotr Tchaikovsky, em Leningrado, com a Orquestra Filarmónica sob a regência de Nikolai Malko. Ainda em 1927, Oistrakh mudou-se para Moscovo, onde deu um primeiro recital e conheceu a sua futura esposa, a pianista Tamara Rotareva. Casaram um ano depois e tiveram, em 1931, um filho, Igor Oistrakh. Igor Oistrakh seguiu posteriormente o caminho do pai como violinista e ambos tocaram e gravaram juntos, incluindo o concerto para dois violinos em Ré menor, de Bach, em 1951, e a Sinfonia Concertante para Violino, Viola e Orquestra em Mi bemol maior, de Mozart. A partir de 1934, Oistrakh ocupou um cargo de professor no Conservatório de Moscovo. Alguns dos seus colegas nessa instituição foram Yuri Yankelevich e Boris Goldstein. Oistrakh ensinou Oleg Kagan, Valery Klimov, Emmy Verhey, Ole Kriza, Gidon Kremer, Yulia Brodskaya, Edward Dayan, Zoya Petrosyan, Jean Termergenian, Viktor Danchenko, Viktor Pikazian, Cyrus Forog, Olga Paromenko e o seu filho Igor Oistrakh. Na década de 1950, David Oistrakh convidou Yulia Brodskaya para ser sua assistente no ensino de música solo e de câmara e Rosa Fein como sua assistente para alunos solo. Em 1935, ganhou projeção ao classificar-se em segundo lugar no concurso Wieniawski, em Varsóvia, perdendo para Ginette Neveu, na altura com 16 anos. Em 1937, ganhou o primeiro prémio na competição de violino Eugène Isaïe. Thank you. Durante a Segunda Guerra Mundial, estreou novos concertos de Nikolai Mayakovsky e Aram Khachaturian, assim como duas sonatas do seu amigo Sergei Prokofiev. Recebeu o prémio Stalin em 1942. Nos anos finais da guerra, floresceu uma amizade com Dmitri Shostakovich, originando dois concertos para violino e a sonata para violino e piano em sol maior, obras que seriam estreadas e se tornariam associadas a Oistrakh nos anos seguintes. Mesmo quando a obra de Shostakovich foi inscrita na lista negra do regime soviético, Oistrakh manteve as obras do compositor no seu repertório. A União Soviética recusava a sua presença no exterior. Continuou a ensinar no Conservatório de Moscovo, mas quando a Alemanha nazi invadiu a União Soviética, foi para a linha da frente, tocando para soldados e operários de fábrica em condições difíceis. Provavelmente um dos atos mais heroicos da sua vida foi a apresentação na íntegra do concerto para violino de Tchaikovsky durante a Batalha de Stalingrado, no inverno de 1942, enquanto o centro desta cidade estava a ser massivamente bombardeado pelas forças alemãs. Oistrakh só foi autorizado pelo regime a viajar depois do fim da guerra. Esteve em países do Bloco Soviético e no Ocidente. O primeiro compromisso estrangeiro foi aparecer no recém-fundado festival Primavera de Praga, sendo recebido com enorme sucesso. Em 1949, deu o seu primeiro concerto em Helsínquia. Em 1951, no festival Maggio Musicale, em Florença. Em 1952, na Alemanha Oriental, para as celebrações de Beethoven, Seguiu-se a França em 1953, a Grã-Bretanha em 1954 e, em 1955, foi autorizado a fazer uma digressão pelos Estados Unidos. Em 1959, começou uma carreira como maestro e, no ano seguinte, recebeu o cobiçado Prémio Lenin. A sua estreia como dirigente de orquestra aconteceu na cidade de Moscou em 1962. Em 1967, estabeleceu uma parceria com o grande pianista soviético Sviatoslav Richter. Thank you. Thank you. Aos 60 anos, Oistrakh era visto como um dos grandes intérpretes de violino do seu tempo, ao lado do compatriota russo Nathan Milstein, do romeno George Enescu e do lituano Jascha Heifetz. Sofreu um ataque cardíaco em 1964. Sobreviveu e continuou a trabalhar num ritmo furioso. Era um dos principais embaixadores culturais da União Soviética no Ocidente, em concertos ao vivo e gravações. Após reger um ciclo de obras de Brahms, como a Orquestra Sinfónica Holandesa, radicada em Amsterdão, morreu de outro ataque cardíaco nesta cidade em 1974. Oh, Poucos artistas fizeram a arte de tocar violino parecer tão fácil. Às vezes, a presença descomplicada, embora imponente em palco, e a sua facilidade técnica eram tais que o ouvinte ficava completamente inconsciente dos desafios que estavam sendo superados. Essa sensação de inexpugnabilidade estendia-se ao seu estilo interpretativo que, embora não fosse frio, tendia a ser despojado de todo o excesso e indulgência. Oistrakh fez registros para a editora Melodia, detida pelo Estado Soviético. Essas gravações foram comercializadas no Ocidente pela EMI Records e nos Estados Unidos pela Angel Records. Fez também gravações para a RCA Victor e com a Philadelphia Orchestra, sob a direção de Eugene Ormandy, publicadas pela Columbia Records. No século XXI, muitas das gravações da Melodia foram relançadas pela Warner Classics, cuja empresa-mãe adquiriu o catálogo clássico da EMI. Muitas outras gravações não oficiais foram preservadas. Thank you. Yehudi Menuhin disse que Oistrakh foi um dos dois ou três maiores violinistas vivos da sua era. Jascha Heifetz às vezes era chamado o rei, mas para o violinista Henrik Czerin, Oistrakh era o imperador. Thank you. Este programa teve locução de Lara Regueira e João Soares Santos. Realização de Yasmin Alves. Thank you. Thank you.